A poesia, ou pelo menos a poesia concreta. A poesia, ou pelo menos a poesia concreta, não está em crise, não. Em crise está a crítica, ou pelo menos certa parte dela, incapaz de se reinstrumentar e de compreender as rápidas transformações artísticas que estão se passando ante os seus olhos. A poesia, definiu Mayakovsky, toda é uma viagem ao desconhecido. Com ou sem palavras, não faz por menos. E não há etiqueta, mordaça ou camisa de força que impeça o poeta de partir. Augusto de Campos.